pessoas com amor. É assim que é todo dia e no mundo todo. Tem gente que confunde juventude com a segunda fase. Vai, tenta dar restart pra tu ver. As oportunidades faz com que a gente lasse, pra depois não se arrepender. Enquanto houver manhã, haverá preguiça. Por mais que na segunda seja mó tiriça, sei que as folhas sempre caem no outono, mas as noites são frias como no inverno. Tempo seco, o Brasil tá meio deserto. Estamos aproximando dos 60 passos. A linha verde nos remete à esperança, mas sinto difícil de crer numa mudança. As folhas que se vão com o vento levam a negatividade e alguns tormentos. As bênçãos de Deus continuam caindo sobre a humanidade, por mais que ela nunca reconheça. O avanço do homem só tá as catástrofes e algumas diligências.